E tudo que eu queria era do meu sonho poder viver. Acordar todo dia criando a melodia, porque à noite havia sonhado com uma canção. Pego meu violão, meu instrumento de trabalho, criando, desenvolvendo, penso logo, escrevo e falo. Assim sonhei. Seria bem mais fácil viver só do meu rap, não ter que pagar conta, não ter que fazer check. Que nem nas minhas brisas, nos meus tempos de moleque, as portas se abrindo, Apple Bass e Outback. Mas realidade é bem mais dura, meu irmão. À noite fazer show, de manhã trabalhar, aguentar patrão, que enche sua cabeça com problemas de montão. Mas com sabedoria abro meu campo de visão, que hoje estou plantando, amanhã um sonho se realizarão. E tudo que eu queria era do meu sonho poder viver. Acordar todo dia criando a melodia, porque à noite havia sonhado com uma canção. Pego meu violão, meu instrumento de trabalho, criando, desenvolvendo, penso logo, escrevo e falo. Assim sonhei. O importante era chegar, valeu, cheguei. Dos sonhos que já tive, maior parte realizei. As montanhas do caminho, sem perceber, eu escalei. Há algumas ferramentas para isso eu encontrei. Viver pela arte, ritmo e poesia. Tanto faz a grana se tivermos harmonia. Está sendo bem difícil, mas isso eu já sabia. O resto é só detalhe, resolvo com melodias. Eu estou vivendo do sonho, jogo com tudo na arte. Xingadas, rimas, exponho, correndo pro desempate. Fazer pessoas sorrir, outros até se questionar. Feliz porque prossegui, e hoje vivo de cantar. Eu vou sempre de boa, fazendo minha música que não é à toa. Se minha luz se ofusca, truta, corre, luta, não disputa. Chama, corre, labuta, que assim a vitória é tua. E tudo que eu queria era do meu sonho poder viver. Acordar todo dia criando a melodia, porque à noite havia sonhado com uma canção. Pego meu violão, meu instrumento de trabalho, criando, desenvolvendo, penso logo, escrevo e falo. Assim sonhei.